Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Eu tô saudando a mandioca. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. De um encontro de Clara com o ovo, com você, sim, mano, dentro do bolo, oi? Não foi muito legal esse começo de programa. Se a pessoa quiser fazer uma extensão, até ligar, fazer boquetes de lâmpadas. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Vai começar a... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Seja bem-vindo, você ao Pode Comentar, o mais melhor de bom podcast da rede mundial, mundial. Seja bem-vindo, você ao Pode Comentar, o mais melhor de bom podcast da rede mundial do computador. Estamos aqui, essa é a primeira gravação do ano, porém... Pode ser que não seja a primeira postagem, porque como você já sabe, coerência aqui não tem. É mesmo? É? Então eu posso lançar pro meio do ano, lá pro final, então só sei que essa aqui é a primeira gravação do ano, certo? E estamos com pessoas novas aqui, não estamos aqui não com, nem com o Neylon, nem com os cachinhos, aqui, o poeta da maconha, infelizmente ele não está aqui, certo? Porém nós temos aqui pessoas novas, porém vamos começar aqui com as pessoas de casa, porque como você já sabe... Esse Pode Comentar apenas comigo não é tão legal, porque eu sou uma pessoa sem graça, certo? Então estamos aqui com ele, que ele tá com a barba, agora ele tem barba. Gente, ele tem barba, não são mais penteios. Ele, Daniel, chega pra cá, Daniel. Olá, senhoras e senhores, um bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. E assim, né, não é só mais barba, mas também cabelos brancos. Cruzar a barba, inclusive. Tá com cabelo branco também, né? Rapaz, a vida tá sendo difícil ultimamente, ó. Meu Deus, você tá com cabelo... Pior que eu tava mexendo no meu cabelo, né, um dia desse. Que a minha namorada estava mexendo no meu cabelo. E ela começou a catar, ela achou, viu? Um sim cabelo branco. Meu Deus do céu. Pessoa com... Vai fazer 20 anos agora e tá com cabelo branco. Mas eu espero que venha ser, espero que o cabelo branco venha a ter só o cabelo e a barba mesmo. Não, pior como nem barba tem, só tem cabelo branco. Não tem barba, sou uma pessoa sem barba, só tenho bigode e cavanhaque. E pode ver que é um assunto muito importante para a introdução de qualquer podcast. Você pode ver que eu já perdi o rumo. Eu já estava apresentando as pessoas e comecei a falar de cabelo. Você vê como esse podcast vai ser legal, o primeiro do ano. Nesse, então vamos chamar aqui o mascote. Ele que é o Lodo, que eu chamo ele de Lodo. Vem aqui, Joãozinho. Lodo? Que viagem é essa? Eu chamo então, você pessoas. De Lodo. Olá, Jovem Padawans. Sou eu, João. E estamos aqui, né, no nosso primeiro Pode Comentar do ano. Eu nem sei a pauta, né, porque Pode Comentar não tem pauta, né. Mas eu queria só falar uma coisa, Davi. Pode falar. Eu não sou mais o mascote. E realmente... Realmente o cargo de mascote foi passado. E foi passado para duas pessoas. Essas pessoas aqui irão falar agora que estão com o microfone tapado. Não sei por quê, porque no Pode Comentar não precisa de microfone tapado. Só apenas em podcasts das quais tem seriedade, como os outros da família da Triunfo. O Pode Comentar não tem nenhuma seriedade, então vocês podem abrir os seus microfones. Meus bonicos, certo? Agora aqui vamos apresentar ele, que eu não sei o nome dele, mas eu chamo ele de Asuri, Lasúria, Lafúria, Mickey, eu chamo ele de várias coisas. Então se apresenta aí, meu menino Mickey. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é... Gameplay. É um prazer estar aqui, no... pode comentar e vamos lá. Vamos lá, você pode ver que ele tá bem feliz, ele tá bem contente, eu fico feliz. Eu você não. Conseguiu... Pegar. Tu pode comentar, ficou pasmo. Se ele tiver ouvindo esse podcast de madrugada, ele vai ver a sua introdução, ele vai sair pulando da cama. porque foi muita energia. Foi muita alegria. Ou ele nem vai ouvir. Ou ele nem vai. Tomara que ele esteja ouvindo. Não me deixe triste. No primeiro pode comentar, João. Pelo amor de Deus. Porque o bom pode comentar é que tem meio quilo de gente e sempre dá pra fazer aquele rodízio da bancada. Vai ter uma bancada, vai ter um pode comentar que vai estar todo mundo. Aí vai ser top. Vai ser uma alegria muito grande. Mas chega aí, Marcelo. Se apresenta. Opa, tudo bom? Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pra galera. Não vou falar bom dia, porque ninguém gosta de acordar cedo. Tá vendo aí? Ele já pegou um pouco da arqueia do pode comentar e já tá chamando o nosso ouvinte de vagabundo. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Ele tá dizendo que não acorda pode pela manhã. Pode fazer isso, cara? Pode fazer? Pode chamar? Pode, à vontade. Ah, eu não sabia. À vontade. Meu querido, A gente dá até endereço para o ouvinte chegar na sua casa e tirar o teto até você. Gente, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer. Então, o Marcelo principalmente. Passa de tudo, a gente precisa de dinheiro. Precisamos de dinheiro. A história é essa. A gente precisa de dinheiro e sem público não temos dinheiro. É isso. Porque senão... As marcas não vão nos patrocinar, não vão querer comprar um horário do nosso podcast para fazer a hora do jabá. Grandes marcas. Então vocês, coleguinhas... Amiguinhos que estão assistindo nós, compartilhem. Qual a dificuldade de ir lá clicando em compartilhar? E, sei lá, pro seu amigo, para aquele não cara tem, que é acostumado a ver podcast. Não existe compartilhar, não existe. É podcast, não existe. É, cara. Compartilhar o link, mano. O podcast agora é pedido de doação. Posso falar? Pode falar. Depende. Ó, você aí que está ouvinte que é dono de uma empresa, entre em contato com a gente pode falar da... do seu produto, do seu estabelecimento, mesmo que seja uma bosta, mas a gente pode falar bem. Passa aí que a gente fala aqui, que arruma um público maneiro. Se pagar, meu querido. Pagando a gente fala. Se pagar, a gente fala. O Mickey já tem experiência de marketing. Não, eu já gostei dele. Ele já tem a cadeira cativa já. Ele vai pegar sua cadeira. Só temos que ter cuidado, senão daqui a pouco a gente tá fazendo jabá de sex shop aqui no programa. É, realmente. Parando? Oxi, eu dinheiro. Até visto aquela roupa de couro, quanto mais. Daniel, pagando bem que mal tem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Exatamente. Mensagem do dia. Ó. Pagando bem que mal tem. Agora, todo podcast, vocês que são novatos aqui e não ouviram, porque eles são pessoas que estão aqui na bancada, participam da Triunfo e não ouviram os podem comentar. Essa é a minha bancada, gente. Essa é a bancada que eu tenho. Eu quero saber a vocês o que será que vem na mente de vocês, que eu não dei nenhuma dica, qual será o tema desse podcast? Tem máquinas tema? Máquinas agrícolas. Todos? Olha, repare, Daniel, para o João, dizendo que não tem tema. Todo podcast teve tema. São temas loucos, a gente dizia do tema a todo momento, mas tem. Existe um norte, a gente só acaba seguindo para outro lugar. Exatamente. É só um norte pra gente desbandear. Qual seria o tema? O que vocês pensam, Marcelo e o Mickey? Vamos ver. O tema pode ser... Cara... Cortinas. É. Porque em 2019 tá fazendo sucesso. Em 2019 fazendo cortina? Por quê? Claro. Principalmente no calor daqui, velho. Quem não tem cortina em casa? Eu não tenho cortina em casa. Não, olha. Mas eu, como tá início de 2019, tá. Vai ser um ano com muitos filmes e tudo mais, principalmente os da Marvel. Eu acho que vai ser filmes. Você acha que vai ser filmes? Acho que vai ser voltado ao entretenimento. O Joãozinho sempre chega perto. Ele sempre dá aquela lambidinha perto, mas ele não chegou. Que vacilão! Eu não faço essas coisas não, você é louco. A couve-flor quase estourou. A couve-flor quase estourou. A couve-flor quase estourou. A couve-flor tema são expectativas para 2020, certo? Ué. Pera. Nossa, deu um bug mental muito grande agora. Expectativas para 2020, certo? O que vocês esperam desse ano que vem? Você nem que espera desse ano agora. Mas exatamente. Essa está aqui. Aí está a questão. Aí está a questão. É filosófico. Você o futuro do futuro. O futuro. Não, não existe o futuro do futuro. Futuro é futuro. O quê? Agora. Agora. Você falou algo muito interessante. Não existe o futuro do futuro. Mas e se alguém pro futuro? Alguém está no futuro. Certo. O futuro pra ela, pra você, é o futuro do futuro. Eu não entendi o que ele falou. Não. É o futuro só. É só o futuro. É só o futuro, ué. Que loucura. Como chegamos nesse assunto? Acabou de falar. Como assim? Não, peraí, não tem nada a ver o que você tá dizendo. O futuro já é futuro. Não existe o futuro do futuro. Existe o passado do passado. Existe o pretérito. O gerúndio. Não existe isso. É tudo em missão. Até o final do podcast. Galera, até A terra é plana, a terra é uma rosquinha. A terra é, uma grande pirâmide. A terra é uma reta. Não, a terra é uma pirâmide e tem o olho iluminado. Quem sabe disso, pelo amor de Deus. É, realmente. A terra não existe. Sim, em 2020, será que os iluminados já terão tomado o mundo? Acho que sim. Cara, se até agora não foi, mano, os caras estão lendo, entendeu? Assim. A gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo, né? Talvez a gente nem saiba, talvez eles nunca fizeram nada e a gente só fica conspirando, porque é isso que o ser humano faz, ele conspira com tudo e sabe resolver. É por isso que se chama conspiração. Olha só. Exatamente. Nossa, olha. Palmas, velho. Palmas. Porque temos um filósofo. Meu Deus do céu, temos um. Um homem à frente do seu tempo. Não, eu. O cara eu, do futuro, do futuro. É o cara do futuro, do futuro, do passado. Meu Deus, né? Meu Deus, eu tô sem entender até agora. Assim, 2020, o que vocês esperam para 2020? Está vivo. Peguei todo mundo de surpresa agora. O mundo pode comentar isso, que ninguém sabe pauta, ninguém sabe o que esperar, e eu venho com loucura. Eu vou começar minha expectativa então, vou cortar todo mundo agora, vou falar. Fala aí, João, vá. Olha... Como eu vou começar o terceiro ano nesse ano, minha expectativa é que no ano que vem eu tenha terminado, né? Então, essa é a minha primeira expectativa. Porque senão então, vou ter aprovado, vou ter que fazer tudo de novo. Então você tem a esperança de terminar o ensino médio? Isso mesmo. Mas você sabe que no Brasil não adianta você ter ensino médio. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Eu sei. Não adianta. Na verdade, não adianta você ter nada, né? Exatamente, o que você tem vão te roubar. Estudando no Brasil já é pré-definido quem vai ser pobre e quem vai ser rico. Não, eu sou rico. Eu sou rico. Eu por estou dentro. Pobre. É diferente. Eu estou olha. Pobre, mas eu sou rico. Andei com o pessoal da Rinode e tô com essas conversas aqui. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Quem será que morre? A Fátima Bernardes. Olha, eu acho que quem vai morrer em 2020. Aquele cara do jornal da... Ele deve morrer. Ele o deve Boris? É o Boris. Não, é o Boris. É o Boris? Não sei. É Boris. Boris Casoy. Ah, ah, ele boa morrer. Noite. Boa noite e boa sorte. Boa noite. Não, boa noite e boa sorte. Quem fala é o outro. É o da Record. É o... Peraí. Esse aí vai morrer também. Esse não vai morrer, meu irmão. Vai todo mundo morrer. Ei, imagina pode falar. O Boechat tem um irmão gêmeo. Se o Boechat tem um irmão gêmeo? É, isso seria o Malechat. Que cara mais engraçado. Ou então a vaca leiteira, né? Porque tem um Boechat e o um leite, né? Não, e a mãe? Eu ia fazer uma, mas o Davi foi muito melhor. Claro que... Que pergunta, Davi, foi muito melhor. Eu sou comediante, cara, entenda isso. Engraçadão você, hein? Realmente, um comediante nato. Minha vida já é uma comédia. Minha Você vê a questão da bipolaridade. Ele começou o programa dizendo que ia ser sem graça se fosse sair. Não, cara, mas isso é o. Cara, eu tô rindo por pena. Vocês têm que entender, cara. Que isso é humildade, cara. Eu tenho que ser humilde. Porque senão as pessoas da bancada não vão se sentir amorosas, mesmo que o amor seja fabricado apenas para o ouvinte pensar que eu amo vocês mesmo não amando, vocês têm que se sentir amados para voltar. Cara, tocou meu entendeu? Coração. Entendeu? É, cara. Exato. Sinto tocado agora. Sim, gente, voltando à conversa. Quem é que vai morrer em 2020? Você. Quem mais? Quem mais? A gente já matou o Boixá, já matou o Silvio Santos. Acho que quem vai morrer também é a Maria Braga. William Bonner. Mano, tá na hora. Né? Não, na Palmeirinha. Ana Maria, tá na hora. Palmeirinha. Não, é. A Palmeirinha é imortal. A Palmeirinha é imortal. Né? Palmeirinha. O governo Bolsonaro espera ter uma Magnum em 2020, obrigado. Uma Magnum? Exatamente. Espera ter um colete de bala. Porque eu olho em periferia e eu não sou branco, então eu pretendo não levar um tiro. É isso que eu pretendo em 2020. É só não roubar. Meu querido, você tem que... Entenda uma coisa, que não é preciso roubar pra levar um tiro. Não é preciso não, nada. Andando na rua. É preciso ter uma bala acertada no seu corpo. Se você estiver em casa, já era, pai. É só você estar em casa, de boa, com a janela aberta. Já era, é boa história. Não, olha do meu lado da janela aberta aqui, eu em casa. Nossa, você que tá com a janela aberta, feche, viu? Pra você que tá morando lá agora no Rio de Janeiro, como é que é fogo? Não, acabou o fogo. Ó. Ah, vocês usam só arma mesmo já. Vocês ouviram isso aí? Essas motos passando. Não tem moto isso? Moto surdo, cara. Você tem uma coisa. Não ouvi. Passando seu quarto, né? Não, aqui no meu quarto, passa na rua. Dois caras não. Três motos e 20 caras. Duas motos e um cara. Tranca a casa. É, duas motos e um cara. Exatamente, duas motos em cima de um cara. 2020, a interrogação. Ponto, esse vai ser o título do pode comentar. Morri, olha no que deu. Então você que tá ouvindo esse pode comentar e ficou sem entender como eu fiquei sem entender também, eu quero que você compartilhe com seu amigo, compartilhe com todos aí. Ô Daniel, tem e-mail? O e-mail... É o do cast, aquele mesmo cast mesmo? É, acho. Se eu não me engano, é casts@triunfcorp.com.br. Pronto, casts@triunfcorp.com.br. Siga-nos em todas as redes, em todas as nossas redes sociais, que é tudo Triunfo Entretenimento, não é isso? Sim. Ou tem alguma diferente? Não, é. Assim. É, não. Assim. No Twitter você vai achar com e_triunfocorp e no Instagram também. E no Facebook você vai só escrever Triunfo Entretenimento. Então top. Facebook, Triunfo Entretenimento, Twitter e Instagram é _triunfocorp, não é isso? Exatamente. _triunfocorp. Siga-nos, nós precisamos de seguidores. E de entretenimento. E de inteligência. Siga-nos, que nós precisamos de seguidores. E seguidores dão patrocínio, patrocínio dá dinheiro. Se você gosta da forma que apresentamos, da forma que nós fazemos esse cash, e você quer nos ajudar, não nos mande dinheiro agora, porque nós não fizemos conta no Patreon ainda. Porém, divulgue. É fácil. Divulgue. É só divulgar. Ou então, o que, é que você faz? Você pega o celular do seu pai e da sua mãe, entendeu? E agrega lá no Google Podcast. Entra lá no Google Podcast, tá lá no Podflix. Tá em um bocado de coisa Android, só não entramos no iPhone ainda, mas vamos entrar. Você e no SoundCloud, no Deezer e no Spotify, quando a gente tiver melhor, a gente entra. Você pode procurar aí na Netflix. Opa! Pode procurar na Netflix. Tem duas temporadas já. Na HBO. certo? No agregador da Disney. Se você gosta do podcast, se você gosta do podcast, curte o que a gente está fazendo aqui para nos ajudar, você poderia passar sua conta do banco, seu cartão de crédito. Muito obrigado. É claro. Exatamente, só não pode passar a DST. De resto, passa tudo. Certo? Exatamente. É, galera, a falta de page não impede nada. Recados finais, alguém tem algum recado para dar? Eu tenho. Fala. Busquem conhecimento. Saiam daqui. Falou em Mickey, agora ele é o Bilu. A piada era sobre... A piada era sobre o Morgan Freeman. Vai, coloca censura de novo. Bip de novo. Vai, meu amigo, vai estar tudo censurado. Isso aí. Essa aí vai ser a piada. Vai ser o segredo. Morgan Freeman, a piada. Qual todos foi... somos Morgan Freeman. Aí, tá aí a pergunta. Qual foi a piada do Daniel? Porque você não vai ouvir nada, nem eu do Daniel. Daniel. Pior que nem eu. Fazer o seguinte, a pessoa que acerta a piada, a gente dá um prêmio pra ela, tipo, só um parabéns e acabou mesmo. Mas é impossível a pessoa acertar a piada. Claro não, que é possível, porque... mas aí que tá. Aí não, chega lá e a pessoa tá acerta, que... cara. Ela não vai acertar nem a piada, nem a resposta, porque tudo isso vai ser censurado. Desde o setup até o punchline, ninguém vai ouvir nada. Caraca! Isso nunca vai ser postado. Ninguém vai ouvir o podcast, né? Botar um bip desde o começo. Lá o podcast. Esse é o Pod Bip. Podcast Pod Bip. Pod Bip. Bip Mentar. Que é ideia. O Pod Mentar. Podcast, assim. Então, galera. Mais alguém? Alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Então, fala aqui. Eu tinha pensado em alguma coisa. Milagre. Cara, você não pensa. Eu tinha pensado em alguma coisa, sinceramente. Sinceramente. Ah, sim. Enfim, a gente desse programa todo, a gente falou que a gente espera que ele morra mesmo em 2020. Eu só espero que a única pessoa que não morra em 2020 seja você, ouvinte. Porque se você morrer... Vai morrer em janeiro. Você vai morrer em janeiro, tá entendendo? Ó. Não, mas aí tá a questão. Daniel fez um paradoxo agora. Porque como é que vai morrer o que não existe? E é com essa que eu vou embora... Terminar com chave. Beleza, galera? Você que está ouvindo, saiba que eu te amo, nós te amamos e compartilha, gente. Nós precisamos de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Peraí, a última piada. Gente, a última piada. Piu. Piu, piu. Você sabe qual é a cidade mais triste? Qual? A Tururu. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! Que? Eu não entendi. Depois dessa piada, eu vou embora. Eu não entendi. O cara tem que olhar. Não, você eu deixei a piada só pra ele sofrer humilhação. Como é que você pra entender essa piada, tem que ter 201 de QI, entendeu? Pra entender. Pra entender essa piada, tem que assistir. Não, precisa saber de geografia. Não, ele tem que ter PhD e doutorado e... Pode ver, porque Tururu, pra mim Tururu nem nome de passarinho é, quanto mais de cidade. Tururu. Oh, pera aí, Tururu é uma cidade no Ceará, olha só. Tururu é nome de cidade de passarinho de folclore. Tururu, e um índio morreu e virou um Tururu. É uma cidade no Ceará, você não. O cara fez achei a piada. Que o Davi mais, devia conhecer a cidade. O que tem, não. Preconceito vive. Agora me deu vontade de visitar essa cidade. Nossa, que cidade de merda. Do lado dela tem que estar pipoca. A gente precisa trabalhar bastante pra poder ir pra lá. Galera, você que tá ouvindo, valeu, brigadão. Até a próxima. E lembre-se, busca... Não busca, não vou falar busca. Eu ia falar, meu Deus do céu. Fala sim, você vai falar. Ah, fala, não, velho. Eu me esqueci do que eu sempre falo. Vai ficar assim mesmo. Então, galera, tchau. Até a próxima. Vai, um beijo, um queijo. E até lá. E nos encontramos na próxima, beleza? Tchau, galera. Tchau, tchau. Digam tchau, pessoal. Tchau. Amo sua mãe. Tchau. Tchau. Falou. Fui.